Começa agora o Nerd Diário. Aqui é Leônidas Rocha e eu prefiro compor a resistência até o fim do que sofrer uma sonda anal. Aqui é o Igor e eu já vi uma caixa de polícia azul voando pelo céu de Londres. E pra quem não entendeu, isso é uma relação com... Não precisa explicar, que piada explica muito bem. O Dr. Who. Vamos tentar entender aí como foi que começou o fascínio pela vida extraterrestre, ter aliens, seres interdimensionais, etc. Durante toda a história da evolução da humanidade, você tinha indícios, você tinha ali escondido alguma informação mostrando que as pessoas viam objetos que elas não conseguiam identificar. Você tinha em cavernas pinturas de discos voadores que pareciam com OVNIs que as pessoas relatam ver hoje. Você tem na civilização egípcia, você tem episódios narrados lá de que podem ter surgido objetos no céu e que as pessoas não sabiam identificar. Então, durante toda a evolução, a história humana, você tem. O que até o século 17, 18, nós, seres humanos, explicávamos fenômenos que nós não tínhamos conhecimento específico, nós não sabíamos o que era, nós explicávamos antes com religiosidade, com superstição. Então, desde Deus, santo, anjo, até fantasma, demônio, assombração. E com o cientificismo do século XVIII, principalmente século XIX, isso tudo foi evoluindo, isso tudo foi progredindo, houve reflexo disso na cultura popular. Então, século XIX, muita gente já lia em relação ao século XVII, século XVI para baixo, muita gente já lia, então já tinha livros de entretenimento, que é livro de ficção, romances, livro de perseguição. Eu acho que nesse imaginário popular, em algum momento, atrelado com ciência, estudo dos astros e tal, a galera começou a imaginar a vida extraterrestre. Isso foi tomando reflexo na literatura, no imaginário popular. E aí alguns fenômenos, ou naturais, que aconteciam regularmente, que eram explicados por outras vias, começou a ser explicado através desse lance de vida alienígena, aparição e tal, OVNI, etc. Não? A explosão desse fascínio mesmo, que chega até nós hoje, é realmente agora no início do século XX, no final do século XIX, e você tem várias pessoas dizendo que viram OVNIs ou que foram abduzidas por OVNIs. Você tem aqui mais de 300 casos relatados de aparições de OVNIs, de pessoas dizendo que foram abduzidas. Eu queria entender, não que começou a aparecer os casos de abdução e tal, mas como é que a galera começou a relacionar acontecimentos do cotidiano, do dia a dia, com seres espaciais e tal. Surgiu um meio de divulgar essa cultura, que foi através de livros, de novelas, livros baratos que eram vendidos aí, essas literaturas de banca. Você teve espaço para divulgar todo esse mito, toda essa cultura, e as pessoas começaram a aderir a isso, a acreditar realmente nisso. É porque a gente tem que lembrar aí que no início do século 20, na virada do 19 para o 20, o cientificismo está bombando, aí está aparecendo o estudo da química, mais como ciência, uma química que explicava fenômenos que anteriormente nós não sabíamos explicar de outras maneiras. A física amadureceu muito nesse período e tal. Então tem um cientificismo pairando aí principalmente na Europa, e isso está sendo importado para a América, principalmente para os Estados Unidos e tal. E é nesse período que só surge um tipo de literatura antes não conhecida, que antes existia literatura fantástica, só que a literatura fantástica que levava em consideração seres de outros planetas, ou seres inteligentes que vivem no planeta Terra mesmo, mas é na crosta terrestre e tal, esse tipo de coisa, que é a ficção científica, né? E você tem também um desenvolvimento tecnológico muito grande nesse período, e eu acho que levou as pessoas a questionarem se existirem espécies que ainda estão em desenvolvimento tecnológico mais à frente do que o nosso ainda. Como que será essa espécie? Como que elas vivem? Será que elas já são até capazes de chegar a esse planeta? É, porque com a ciência, a crítica, né, a noção crítica, o raciocínio crítico começou a despertar e fluir pouco a pouco no intelecto geral aí. Bem, em 1938, repórteres da rádio CBS nos Estados Unidos decidiram transmitir esse livro, A Guerra dos Mundos, uma versão dele. Ele foi escrito no século XIX e eles tentaram transmitir isso no rádio. Mas eles fizeram de tal maneira que parecia tão real para a população que as pessoas entraram em pânico. E acharam realmente que a Terra estava sendo invadida por alienígena. Tava tocando a musiquinha de boa, normal, um programa normal. Do nada, entra aquela chamadinha que a gente escuta hoje na Globo, a gente tem certeza que alguém correu. Que é o Globo Urgente, não sei o que lá, Urgente, que é aquela notícia urgente. Entrou uma... Isso. Entrou uma chamadinha similar a essa aí, falando assim: galera, para tudo, que deu merda. Os marcianos chegaram, eles estão invadindo aqui pela costa leste dos Estados Unidos, o pau tá quebrando, eles estão metendo fogo em todo mundo e tal, mas sim, colocaram o cara que era jornalista mesmo, que dava esse tipo de notícia. E isso a galera acreditou 100%, que em momento nenhum eles anunciaram que era mentira ou que era só uma ficção. Eles anunciaram sim, eles anunciaram, só que foi no início do programa, aí só que tipo, tinha gente que não pegou o início do programa, pegou já no meio e já tava acreditando mesmo, aí eles não anunciaram mais nada. Denunciar no início do programa que era uma telenovela, que não era real, mas as pessoas que não pegaram o início do programa realmente acreditaram que era real, porque depois não deu nenhum outro indício de que não era real. E as pessoas entraram em pânico mesmo, as pessoas fecharam lojas, fecharam estabelecimentos, saíram na rua gritando, desesperadas, voltaram para casa, procuraram parentes, polícia, a guarda civil toda na rua para proteger a população. Meu caos. Você tá na rua, passa um maluco correndo. Que pois é, os marcianos chegou, João. Corre, a casa caiu. Pô, mas olha só, se algo dessa mensura aconteceu, dessa tamanha grandiosidade, de poder colocar uma cidade inteira em pânico, de ter quebra-queda na rua, polícia, caralho. Se isso aconteceu, é porque o imaginário. É porque as pessoas não leram o protocolo Blue Hand, não sabem como agir no momento de crise. Porque assim, o imaginário popular já estava preparado para algo do tipo acontecer. Porque se hoje acontece a mesma coisa, mas hoje seria uma foto compartilhada pelo Facebook, né? Falando que as latas de sardinha estão dominando o planeta, todo mundo ia rachar de rir. Ia curtir lá, né? Ia compartilhar. Só que ninguém ia ficar apavorado. Por quê? Nosso imaginário não está preparado para conceber essa merda. Isso quer dizer o seguinte, que a cultura pop que envolvia alienígena e tal, nesse ponto aqui, em 1938, nessa cidade e nos Estados Unidos de uma forma geral, a galera já estava sendo bombardeada aí através de cinema, rádio, literatura, de uma forma tão grandiosa que o tema de extraterrestre já era comum para todo mundo. E assim, a galera, querendo ou não, eu não sei se era exteriorizado, isso com certeza não, como é hoje, mas a galera já concebia que isso era possível de acontecer. Tanto é que na hora que aconteceu, todo mundo entrou na merda, deu o cagaço na hora. O que acontece também é que o rádio tinha uma influência foda nas pessoas. É o que hoje a TV tem influência nas pessoas. Se aparecer na TV lá que alienígenas estão dominando o mundo, eu acredito que grande parte da população sai desesperada na rua gritando. Não, eu sei, mas tipo assim, eu tô falando o seguinte, que o imaginário nosso já tá preparado para os alienígenas. Nós já sabemos o que é um alien, nós já vimos alienígenas, nós conseguimos se falar disco espacial na forma de disco, nós já conseguimos imaginar. Mas se for um exemplo absurdo, como eu dei das latas de sardinha, ninguém vai acreditar, ninguém vai levar a sério. E o que, se você chegasse em século, sei lá, 17, 18, e falar só, os marcianos estão chegando, alienígena está atacando... Todo mundo ia rir de você, igual nós rimos aqui das latas de sardinha. O ponto que eu tô querendo chegar é que se isso aconteceu é pra mostrar o tanto que já estava forte esse tipo de cultura nessa época, esse tipo de literatura, esse tipo de cultura pop, né? Já estava vinculado, já estava circulando com facilidade. Bem, teve um caso parecido com esse que aconteceu nos Estados Unidos, da Guerra dos Mundos, e foi em São Luís do Maranhão. Bem, o que aconteceu em São Luís foi uma transmissão de rádio parecida com a que aconteceu nos Estados Unidos, mas que aqui eles não fizeram um programa todo especial como fizeram nos Estados Unidos. A novela ocupou todo o espaço. Eles foram colocando notícias de que estava ocorrendo a invasão alienígena no meio de um programa que já estava passando. Na época já existia uma TV, a TV São Luís, ele já tinha uma televisão, e tipo, eles não poderiam transmitir, a televisão só ficava no ar a partir das 2 horas da tarde. Então eles tinham que fazer esse programa na parte da manhã. Porque se fosse fazer à tarde e a TV não tá transmitindo imagens ao vivo do que tá acontecendo, ia ficar estranho. Então, se estiver fazendo a parte da manhã, tinha um programa famoso lá de top 20 musical da época, e eles foram colocando notícias do que tava acontecendo, uma invasão alienígena realmente naquela época. E foi real também, assim como dos Estados Unidos, parecia real. Apesar de que, periodicamente, eles davam aviso, isso aqui é uma ficção, isso aqui é baseado na obra de... Que ninguém escutou os avisos. ninguém ouviu. Se ouviu, não conseguiu. É. Mas vai lá. As pessoas também entraram em pânico, ficaram desesperadas. E era período de ditadura, você tinha militares saindo de churrasco, pegando avião para voltar para São Luís para saber o que estava acontecendo. Você tinha loja te fechando, você tinha um gazar no meio da rua. Uma coisa é fato. Seja o que for que acontecer, quando acontece no Brasil não é engraçado. Eu tô imaginando aqui a galera do São Luís do Maranhão correndo na rua por causa de extraterrestre, um vizinho chamando o outro, brigando com o outro, a galera já certeza de morte, a galera revelando segredo, meu irmão. De mil anos, pô, com sua mulher, no dia do seu casamento, não sei o que, mas agora foda-se, o mundo vai acabar. E aí veio um momento que todo mundo descobriu que isso era lero-lero. Como é que ficou a cidade depois daquilo? Eu vou até pesquisar depois, numa outra ocasião, se em 1971 houve uma destruição em massa. São Luís. O que aconteceu? Não, mas tipo, quando você falou o que aconteceu depois, o pessoal da cidade ficou com vergonha de ter acreditado nisso. Eles tentaram abafar o caso e ninguém... É o mínimo, né? É o mínimo. E ninguém falou sobre isso até pouco tempo. Quando... É o mínimo, se espera. Quando vai sair um livro, eu não sei se ficou publicado, se ia sair um livro sobre, sobre o ocorrido. Só faltou isso acontecer no dia 1º de abril. E eu consegui o áudio da, dos, de trechos do programa e eu vou colocar na edição. Eu espero que ninguém acredite que a Terra está sendo invadida realmente por alienígenas quando eu vi isso aqui. Atenção, o trecho que vocês vão ouvir agora, apesar de extremamente real, é uma, não passa de uma mera ficção. Por favor, não entre em pânico. Crianças e cardíacos, tirem o foco. Aconteceu, é notícia na Difusora, a mais poderosa emissora do norte do Brasil. E atenção, atenção, ouvintes, interrompemos nosso programa para divulgar essa notícia em caráter extraordinário. Às 5 horas de hoje, hora de Brasília, o professor Farrell, do Observatório de Monte Palomar, informou ter observado várias explosões de gás incandescente em intervalos regulares sobre a superfície do planeta Marte. A análise do espectro indicou que o gás em questão é hidrogênio e que suas partículas se deslocam rumo à Terra em velocidade fantástica. O fenômeno foi confirmado pelo professor Mário Cortolini, do Observatório Nacional do Rio de Janeiro, que descreveu com as seguintes palavras. Parecem chamas azuladas saídas do cano de um revólver. Permaneça em nossa sintonia, pois a qualquer momento voltaremos com novas notícias. Eu acho que o campeão, tema campeão de atração sobre conspiração, contra-conspiração, alienígena, nova ordem mundial, alien versus predador e o caceta, é a Área 51. Bom, o que, que é a Área 51, Igor? Na realidade, o que se sabe dela é muito pouco. Ela é uma base ultra secreta do governo americano, que fica localizada no estado de Nevada, no deserto de Nevada. E ela é tão secreta que a sua existência só foi reconhecida oficialmente em 1994. E ela existe desde a década de 50, especula-se. A Área 51, hoje sabemos, é uma área dentro do estado que pertence à União Norte-Americana, que é usado como laboratório militar de desenvolvimento aeronáutico ou não, isso não importa, sabe que tem pista lá e tudo, pista de pouso e tal. É oficialmente para desenvolvimento de novas aeronaves, ela pertence à Força Aérea Americana e lá são desenvolvidas as mais avançadas aeronaves de guerra. Deve ter acontecido uma série de fenômenos que começou a alimentar o imaginário popular sobre a Área 51. Pô, a Área 51, tem ET lá, o caceta. Isso começou a ficar tão comum, tão popular, que a galera tomou a Área 51 como o que realmente faz lá. Não pode ser divulgado, porque é segredo de estados, todos nós compreendemos por quê. Eu creio que esse sigilo todo contribuiu pra galera em realmente pensar que lá acontece mesmo alguma coisa e tal, não sei o quê, porque não pode entrar, não pode fumar. O Google Earth em cima dele fica um borrão branco, não sei o quê, e essas séries de lendas e apetrechos que formam aí o imaginário acerca da Área 51. Você tem depoimentos de supostos cientistas que trabalharam nessa Área 51, e alguns deles afirmam que chegaram a trabalhar com tecnologia alienígena, que chegaram a ver OVNIs, espaçonaves alienígenas lá na Área 51, principalmente relacionado ao Sector 4, que até aparece no filme Transformers. Pra quem não sabe, vai lá ver o Optimus Prime, o Megatron. Se você não sabe quem é Optimus Prime nem o Megatron, desliga agora, você tá no lugar errado. Então, tem esse malandro aí, o Bob Lazar, ele alega ter trabalhado na Área 51, ele é um físico e alega ter trabalhado lá no setor de desenvolvimento tecnológico e tal. Ele alega que realmente ele trabalhou lá no período de um ano e que lá tem alienígenas, tem destroços de naves alienígenas, tecnologia alienígena, e que a Área 51 faz a engenharia reversa dessas aeronaves e tal para reconstruir a tecnologia e tentar absorver ao máximo e empregar no campo militar e tudo. Ele realmente dá detalhes dessa tecnologia, de como que ela teoricamente funciona, de como que ela aparenta ser. Ele alega que o governo faz engenharia reversa dessa tecnologia alienígena para fins militares. Inclusive, ele fala uma parada que é um papo sobre um elemento atômico 115, que ele explica que ele tem uma propriedade muito foda de distorcer o campo gravitacional em torno do objeto, e com isso ele consegue encurtar distâncias e tal, uma parada digna de Marvel, porque tudo de Marvel é tudo tosco. E para nossos ouvintes que não são formados em química, elemento 115, ele ainda não foi identificado na Terra, ele tem um nome todo estranho lá, ele não tem família, não é isso, na tabela periódica. Sim, mas não precisa ser formado em química pra fazer isso, não. É só feito no meio. Enfim, e aí esse elemento 115 tem umas propriedades lá propulsoras e tal, muito violenta, que serve para combustível de naves, que teriam o poder de. A capacidade de viagens interplanetárias e um cacete. Só que, como toda grande explicação teórica dessa magnitude, que explica algo inconcebível, de acordo com as nossas leis da física, ele faz um remendo no que ele está falando. Ele fala o seguinte, que na Terra não existe esse elemento atômico 115, e o nome desse elemento é Unum Pentium. Eles colocam esses elementos na tabela periódica, para realmente, porque teoricamente eles podem existir. Eles podem existir na teoria, mas eles não foram encontrados, né? Alguns deles existem artificialmente em laboratório por frações de segundo, mas eles não são encontrados em forma natural. Enfim, e aí esse Unum Pentium, né, que é um combustível nuclear, super foda, ele não existe na Terra, porque durante a supernova que criou a nossa galáxia, ela não teve um superaquecimento suficiente para criar núcleos dessa densidade no ponto onde a Terra se encontra. Muito conveniente. Enfim, e aí ele fala que... Mas não é improvável, não quer dizer que é impossível. Exatamente. Mas aí que entra a parte foda. Ele alega que veio uma civilização inteligente alienígena para a Terra e presenteou o governo dos Estados Unidos com a caixa cheia desse elemento, e essa caixa tem lá um combustível para essas naves que fariam viagens interplanetárias no cacete. Uma coisa interessante é que supostos cientistas que ele diz ter trabalhado com ele, escolas que ele diz ter frequentado, não tem nenhum registro dele, e os cientistas não têm nenhuma memória de ter sequer conhecido o cara. Então, tipo, ou foi algo muito foda, igual os MIB lá, que chegaram com aparelhinho e apagaram a memória das pessoas, o que eu não duvido, isso pode ser muito real mesmo. Claro. Acontece muito quando você tá voltando de uma festa, você não lembra o que aconteceu nessa festa, isso é muito comum. Só que em vez de temporizador mental, chama vodka. Ou alguns podem dizer que foi um temporizador mental. Tem gente que não bebe e realmente perde a memória. Aquele jogador de futebol, né? Quando encontrou os travestis lá. Pontos nesse caso que eu acho curioso. Primeiro, o cara trabalhou só um ano lá. Em um ano ele viu isso tudo, ele cresceu lá o suficiente, porque eu acho que se você vai entrar na área superior, um lugar super foda, faz autópsia em alienígena, tem nave espacial quebrada, cacete. Deve ter uma hierarquia do caceta lá dentro pra você começar a ter acesso às paradas fodas de fato. Então não é assim, você entregou seu currículo e tal, recebeu o bote de segurança, fez aquele curso que eles ensinam a fazer massagem cardíaca, do nada abre uma porta, só tem um monte de alienígena lá, isso dá uma faca e fala, abre aí e fala o que tem dentro. Eu não acredito que é bem assim. Eu acho que você deve começar lá por baixo, varrendo no chão, apertando o parafuso, trocando pistão de oxigênio, caceta. E aí, com o tempo, você vai subindo lá, você vai ter contato mesmo com o aparato. E falar que se fosse realmente esse fato aconteceu realmente desse jeito que ele tá falando, o pessoal lá de segurança não quer deixar estar tantos detalhes assim. O cara ia ser preso, ia sumir, desaparecer lá. O FBI faz isso sem ter motivo nenhum, imagina com motivo. E outra coisa que eu acho meio forçado na história dele aí, já que apagaram a mente, a memória, as lembranças, né, das pessoas que possivelmente tiveram contato com ele, estudaram com ele nas universidades, os alunos tiveram aula com ele, o cacete, por que não economizar a pilha do temporizador neural e apagar só a mente do Bob Lazar? Eu não tenho muita explicação, não tenho muito nexo. Veja aqui, ouvintes, eu não quero que vocês tenham raiva de mim, porque com certeza esse programa vai ser ouvido por algum ficcionado em ufologia e tal, que ele vai chegar a esse tema aqui nas suas pesquisas. Você que está ouvindo por causa disso, não quero que você ache que eu estou debochando de sua crença. Não é isso. Eu só acho estranho o papo desse cara aqui, mas não se assuste, porque se você se sentiu ofendido, pare de ouvir agora, que vai ter outras histórias piores e que eu vou duvidar cada vez mais. Mas não quer dizer que eles não existem. Ou então faça com todos que acreditam fervemente na sua crença, mandem e-mails enravecidos para nós e nós vamos ignorar. Não vamos ignorar, não. Vamos responder com todo carinho, amor e atenção. Nós sabemos que vocês são pessoas muito especiais. Enfim. E aí, esse Bob Lazar recebe críticas no campo científico, que tem cientistas que falam que ele é muito lero-lero, ele é um demagogo, mas ele não prova nada que ele faz. Ele administra uma empresa no Novo México que presta serviços sem física e tal. A gente não achou muita informação sobre o que ele faz, mas o que os colegas de campo científico da física falam sobre ele é que ele alega ter conhecimento de várias teorias à primeira vista, desrespeita completamente as leis da física, pelo menos sob nossa gravidade, sob nossa atmosfera. Ele alega que é possível romper essas leis científicas, esses paradigmas, mas ele não demonstra e nem prova em hora nenhuma nada que ele está falando. Então, eu só acho muito complicado e muito difícil. Isso eu para duvidar. Se você acredita, tem todo o nosso respeito. E um outro camarada aí relacionado à área 51, que é um tanto quanto interessante, é o Felipe J. Corso. Ele é um militar que alega ter chefiado o primeiro programa estadunidense militar de desenvolvimento tecnológico baseado em informações alienígenas. Então, ele escreveu um livro que chama The Day After Roosevelt, que ele alega que várias tecnologias que nós já usamos, inclusive o transistor no campo da eletrônica e da mecânica, são tecnologias que foram feitas baseadas em informações das tecnologias alienígenas obtidas através desse processo de engenharia reversa. E um deles é o componente fundamental para a eletrônica moderna, que é o transistor. No seu livro, o The Day After Roosevelt, ele dá vários outros casos e outras possíveis provas de que realmente o governo americano, através da Área 51, possui informações privilegiadas sobre tecnologia alienígena e tal, e usa isso como desenvolvimento tanto industrial como comercial, quanto bélico-militar. A humanidade teve um crescimento tecnológico expressivo, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Que... Por motivos óbvios? Por motivos óbvios, não. Talvez pode ter sido alguma ajuda. Corrida armamentista, porra. Corrida armamentista desenvolve a indústria. Quando acaba a guerra, a indústria bélica não está lucrando o suficiente, ela não vai conseguir lucrar tanto. Tops alcançados durante esse desenvolvimento tecnológico de esforço de guerra para ganhar o confronto são empregados na indústria de massa. Isso aí é óbvio. Você pode ter toda a necessidade do mundo de ter um desenvolvimento bélico rápido e forte e avançado para vencer uma outra nação numa guerra, numa corrida armamentista. Mas você tem que lucrar entre as guerras. Não. Como é que você vai lucrar? Vendendo iogurteira top 10, pô. Você tem que parar. Mas isso não quer dizer que vai surgir, vai ter a grande revolução. Você pode ter a necessidade e não conseguir ter o avanço tecnológico. Que o avanço tecnológico parece que veio do nada, parece. Não, não parece não. Não parece de jeito nenhum. Porque é o seguinte, nós sabemos que a Segunda Guerra Mundial, ela já estava resolvida em atos de 42. O que aconteceu de 42 a 45 foi a corrida de ver quem ia ficar com o quê. Que a Rússia e os Estados Unidos queriam entrar na Alemanha em busca da tecnologia e dos cientistas que a desenvolveram. Não é que surgiu do nada. Os métodos que o Partido Nazista, através do governo alemão, usavam para obter essas tecnologias, entregavam um grande desenvolvimento num curto espaço de tempo. Quais são esses métodos? Mão de obra escrava, apropriação indevida de posses particulares, como fizeram com os judeus, com os ciganos e tal. Então tem dinheiro, entre aspas, de sobra no Estado, tem interesse político, tem a capacidade econômica, meu irmão. Você pode fazer o que você quiser se você tiver isso. O interesse político e capacidade econômica. Os caras não é que fizeram da noite pro dia. Tinha uns caras talentosos e tal. Colocaram um monte de escravos judeu. Colocaram um monte de escravos que eram flagelados de guerra para trabalhar. Erguia-se fábricas da noite pro dia. Erguia-se laboratórios em semanas e tal. Colocaram os caras lá para trabalhar sem nenhum tipo de ética, sem nada. Então morria muita gente, matava muita gente, desenvolvia mesmo. Mas uma coisa é certa, se todas essas histórias que vazam fossem verdade, o governo não ia deixar vazar, depois de todo o sigilo que é a Área 51, depois do que durante mais de 40 anos nunca ficou sabendo o que fazia lá dentro, nem sabia se realmente existia, nem deixar qualquer um sair, depois trabalhou lá um ano, sair e falar, lá dentro faz isso e tal, é assim. Concordo plenamente, a minha questão sobre o caso do Philip J. Coster, esse militar, é se ele realmente chefiou esse programa, qual o interesse dele em revelar isso para a humanidade, se ele era chefe, ele era do alto escalão militar, e se ele realmente tinha a intenção de revelar, por que, que o governo norte-americano ia permitir que isso acontecesse? Por outro lado, o governo americano pode permitir que isso aconteça para criar, para divergir do que realmente é a Área 51. O que alimenta muito o imaginário popular sobre a Área 51 é essas teorias conspiratórias sobre ela. Tem sempre uma teoriazinha falando que isso é contra a inteligência, que o que eles fazem lá é ainda mais secreto, ainda mais importante, ainda mais pesado do que nós temos notícia. E que o governo deixa essas informações vazar exatamente para camuflar o que realmente acontece lá dentro. Sim, mano. Lá acontece viagem no tempo e estão interferindo na história da humanidade desde sempre. Brother, sabe o que eles estão tentando fazer na Área 51 de verdade? O quê? A super light. Acabou a dieta. Acabou a Herbalife. Cogumelo do sol vai do caralho. contatos imediatos com extraterrestres. Desde quando surgiu essa cultura de alienígena, extraterrestre, seres intergalácticos, houve também quem afirma que ou viu uma nave ou que viu um ser não humano, ou que viu ou que foi abduzido, sofreu experiências e tal. E esses casos são muito comuns no mundo todo. Nós selecionamos alguns aqui, os primeiros, alguns mais famosos, mas durante a pesquisa o Igor encontrou 300, Igor, mais de 300, né? Como é que é? Mais de 300 casos, assim, contando com nacionais e internacionais, mais de uns 300 casos. Nacionais e importados, ignorando o Paraguai. tipo isso. Então, acho que seria interessante esclarecer para os ouvintes agora que era algo que eu não sabia diferenciar, fui saber diferenciar pesquisando aqui para esse podcast, que é a diferença entre contatos de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, o que é cada um deles. Os contatos, eles são classificados em graus que vão de primeiro grau até sexto grau. O contato imediato de primeiro grau é o contato somente com o nível da visão. Ou seja, você viu luz no céu, ponto luminoso, carrossel luminoso, você viu... Carrossel luminoso, você tá fumando algo muito forte, você poderia procurar ajuda médica imediatamente. Você viu os cavalinhos lá voando. Você viu silhueta... humanoide, você viu seres não humanos fantásticos e tal. Isso tudo é o contato de primeiro grau. Então, o contato imediato de primeiro grau é aquele que compreende somente a visão, você só viu. O contato imediato de segundo grau vai além do contato visual e são detectados marcas de queimadura no chão, circuito elétrico danificado, provas materiais além do contato visual. Círculos e implantações. Círculo de implantação, gravação radiofônica, que é os ruídos... O que excede a visão e parte para o campo material do reconhecimento ao contato imediato de segundo grau. Contato imediato de terceiro grau, o confronto humanoide. Ou seja, além de você ter o contato visual e além do contato visual, você estabeleceu o contato físico. Então, além de você ver ou ser intergaláctico ou objeto, você se envolveu com ele de alguma maneira material, de alguma maneira física. Sexualmente. Também. Se você jogou truco com o Alien, se você caiu na porrada com o Alien, se você trocou uma ideia com o Alien sobre os presidenciáveis do Partido Republicano Americano, não importa. Isso tudo envolve o contato imediato de terceiro grau. Contato imediato de quarto grau, sequestro involuntário, famigerado, abdução, sonda anal, pesquisas em laboratórios intergalácticos. É uma sociedade mais avançada, eles não descobriram nenhuma maneira de fazer um exame de próstata que não fosse um exame, um toque anal, até hoje. Colonoscopia extreme. E o contato imediato de quinto grau é o contato pessoal metafísico ou oculto. Compreendo o que quiser dessa parte aí, meu caro. É experiência, entrou na sua cabeça, enfiou cabo não sei na onde, apagou memória, inseriu memória, e Indiana Jones, a caveira de cristal. E o contato imediato de sexto grau, e o último, que não tem como ir além desse, é a morte ou ferimento por seres alienígenas ou OVNIs. E aí, a gente, pesquisando para gravar esse podcast, a gente reuniu aí alguns casos um tanto quanto curiosos, que vão do primeiro grau até o sexto grau na maioria deles. Vamos começar com um caso de primeiro grau, foi de avistamento de objetos estranhos, OVNIs, e que é conhecido como a Batalha de Los Angeles, e não tem muita relação com o filme, não tem nenhuma relação com o filme. Quer dizer, eu não posso afirmar isso, eu não vi o filme. Mas eu creio... Minha opinião de merda. Eu vi o filme e eu vou falar pra você. Não tem nada a ver com o filme, mas eu acredito que eles usaram o mesmo título pra dar uma menção a esse episódio, que foi real, e só pra fazer uma menção mesmo, talvez uma homenagem, resgatar essa memória. Mas não tem nada a ver com o filme, realmente. A Batalha de Los Angeles, ela ocorreu em 25 de fevereiro de 1942, e é um dos casos mais impressionantes da história da ufologia. 1942, auge da Segunda Guerra Mundial. Todo mundo esmerdalhado no cagaço foda por causa de uma possível invasão da aeronáutica ou japonesa ou alemã. Várias cidades estratégicas estadunidenses tinham fortes, bunkers, armadas de artilharias antiaéreas e abrigos. Tinha até abrigos comunitários ou particulares em caso de um ataque desse acontecer. Então, o que acontece? Na cidade de Los Angeles, lógico, a Batalha de Los Angeles, na Califórnia, foram avistados vários pontos luminosos no céu, que cruzavam, rasgavam o céu de um lado a outro, e foram avistados por milhares de pessoas ao mesmo tempo. Sirenes de emergências foram soadas, as pessoas entraram em pânico, pensando que era um ataque de guerra. Defesa militar foi acionada e eles começaram a bombardear esses pontos luminosos, que na escuridão da noite, eles interpretaram como aeronaves japonesas ou alemãs, não importa, aeronaves inimigas, e começaram a meter tiro nessas luzes. Só que os testemunhos dizem que os projéteis trespassavam as luzes e nada acontecia com as supostas aeronaves. E isso durou um tempo, alguns minutos, e com o tempo as luzes desapareceram. O caso nunca foi muito bem explicado pelo governo americano. Os jornais anunciaram como se fosse uma batalha de guerra mesmo, como se fosse aeronaves japonesas. E a explicação oficial é que submarinos japoneses que vieram até a costa marítima americana trazendo aeronaves foram responsáveis por esse ataque. As aeronaves teriam partido desses submarinos e supostamente atacado Los Angeles. Mas há vários buracos nessa tentativa de explicação. Uma é que na época um submarino não poderia transportar tantas aeronaves quanto as que foram relatadas terem sido vistas no céu de Los Angeles. Mas o submarino podia transportar no máximo uma aeronave. E também que não haveria aeronave com a tecnologia suficiente, no momento nem no Japão, nem na Alemanha, para fazer um voo tão longo e ainda conseguir fazer um ataque aéreo de duração tão longa sobre a cidade de Los Angeles. Tem uma outra justificativa de que teriam sido usados porta-aviões, mas a hipótese de que porta-aviões tenham chegado tão perto da costa dos Estados Unidos também é falha. Como que, como que ninguém ia perceber um porta-avião chegando tão perto assim? O que eu penso sobre esse episódio é que é complicado interpretar, porque as provas que temos é uma foto em preto e branco de uma qualidade extremamente ruim, que não dá para tirar muito de interpretação, e também vários testemunhos da época. O problema é o seguinte: nós estamos no meio da Segunda Guerra Mundial. A propaganda norte-americana acerca do Partido Nazista e seus aliados era terrível, que os caras faziam experiências foda, que os caras tinham pacto com o demônio. E aí, eu tento pensar no que se passava no imaginário popular estadunidense acerca dos seus inimigos de guerra. E aí, o cara vê uma luz no céu e tal, que pode ter uma explicação astrofísica natural, comum, e nego fica louco, mano. Corre pra metralhadora, começa a dar tiro e tal, porque no meio da guerra, urubu é frango. E os depoimentos das pessoas também são muito contraditórios. Você, tipo, tem pessoas que dizem ter visto 27 pontos luminosos no céu. Você tem outra pessoa que disse que viu um só que estava se movendo a 300 km por hora. Então você não. Cara, peraí, o cara mediu como? O cara ficou parado, olhando pro céu, todo um alarme de ataque aéreo inimigo. O cara parado, olhando pro céu. Olha só, ele foi daqui a ponto ali em tantos segundos. Não, parado com um velocímetro, né? Tipo, ou então fazendo cálculos ali, gravou, mediu a distância, converteu, Bhaskara, novos fora, 300 km por hora. Foda. O que a gente tem pra falar é sobre uma foto de qualidade que não ajuda. E relatos populares, fica muito complicado falar sobre o fato. Mas eu aposto nessa ideia de que Segunda Guerra Mundial era o ápice, 1942 foi um ano muito tenso na história norte-americana. Foi um ano que teve maior incursão de soldados americanos para o velho continente. Então, acho que o imaginário popular norte-americano estava bastante atrelado a esse pavor, a esse terror. Fazendo só uma analogia aí, que talvez ajude a explicar, é o que era há mais ou menos uns 6, 7 anos atrás em relação ao terrorismo. Porque o pavor em relação ao terrorismo hoje ainda existe, é grande, mas esse frescor que se deu após o 11 de setembro, eu acho que os 2, 3 anos que vieram após, não houve período pior para o imaginário norte-americano, porque uma mochila esquecida numa estação de metrô já era motivo para fechar a porra toda, chamar o esquadrão de bomba, CIA, o cacete. A sociedade americana é uma sociedade que sempre vive em medo de algo. Medo durante a Segunda Guerra da Alemanha e do Japão, durante a Guerra Fria, medo dos comunistas. Sempre ela está com esse medo. E ela vê alguma coisa que pode ser ameaçante para a sua população, ela já entra em pânico. Eu interpretaria isso tudo a partir dessa ideia aí, dessa premissa. Eu sei que pode estar parecendo que o que eu estou fazendo é desmascarar fato por fato que a gente está narrando e tal. E aí vai ter aqueles fãs ufólogos super radicais falando: ah, você é um babaca e tal. Realmente eu sou um babaca, parabéns pela sua conclusão. Mas o fato é o seguinte, é que eu tô dando a minha opinião clara e sincera sobre os acontecimentos. Eu acho que podemos interpretar isso a partir dessa premissa, devido às provas que nós temos, né? O caso de contato imediato e abdução de Betty e Bernie Hill, nos Estados Unidos. Esse foi o primeiro contato de terceiro grau, primeiro contato de abdução, divulgado em grande massa nos Estados Unidos. Foi sobre esse casal, Barney e Betty Hill. Eles eram um casal comum nos Estados Unidos. O Barney, ele era funcionário dos Correios e a Betty era uma assistente social. Bem, eles estavam voltando das suas férias, estavam na estrada sozinhos à noite e eles relatam terem sido seguidos, estarem sendo seguidos, terem avistado um OVNI, um objeto que eles não conseguiam identificar, voando sobre eles, bem luminoso, com luzes iluminando ao redor, toda essa coisa típica de OVNIs. E eles entram em pânico, ela começa a gritar, eles vão nos pegar, e acelera o carro, mas eles não conseguem escapar do OVNI, porque o carro não pega, e eles saem correndo para a estrada, só que rapidamente eles são alcançados pelos alienígenas e dominados por eles, e levados para dentro da nave. No dia seguinte, eles se encontram em casa, estão na porta de casa, e eles não têm nenhuma lembrança do que aconteceu nas últimas horas. Eles perderam completamente a lembrança do que aconteceu nas 4 horas, desde que eles avistaram o OVNI até eles chegarem em casa. Uma viagem que ia durar 2 horas, durou 7 horas, e eles não têm nenhuma lembrança do que aconteceu nessas 5 horas a mais de viagem. Então eles começam a se esforçar, a fazer um esforço de tentar lembrar o que aconteceu nessas horas que eles não conseguem. Aí que começa o intrigante do caso. Como eles não conseguem lembrar o que aconteceu nesse intervalo, que são as horas perdidas, eles começam a procurar várias vias alternativas esses para ter acesso a essas lembranças teoricamente perdidas. Então, eles vão de tudo, desde benzedeiro até psicólogo que faz regressão, os caras vão e toma chá batizado, cacete. Aí, resultado disso. Antes disso, é importante citar que a Beth, ela começa a ter sonhos perturbadores de que tá dentro de um OVNI, estão fazendo experiências com eles e tal. Aí ela começa a pesquisar, ela começa a ler muito sobre OVNI, sobre abduções, e começa a ler o que está sendo publicado sobre isso. E os sonhos começam a ser mais frequentes e com mais detalhes a partir do momento que ela começa a ler e pesquisar sobre esses fatos, os relatos sobre OVNIs. Aí que tá o complicado. Quando o ocorrido aconteceu, ela prestou um relato para as autoridades que durou cerca de 20 a 30 minutos. Com essa porra toda, de procurar ajuda profissional e tal, e ela ficar lendo sobre o OVNI o dia todo, ficar muito louca, pirada, ela começou a incrementar o seu relato com memórias perdidas, e é óbvio que ele extrapolou 30 minutos, uma hora, duas horas, dava até pra fazer um seriado. O que acontece é o seguinte, ela começou a colocar detalhes muito minuciosos, a descrever a nave, a descrever os experimentos, e tal, e aí ela faz um relato que é muito longo, é pra gente falar aqui do que aconteceu com ela, e ela fala que, inclusive, que ela chegou a bater um papo, a trocar ideia, porque como o marido dela ele sempre foi mais tímido, ele nunca teve muita facilidade pra conversar com um alienígena, que tem gente que tem isso mesmo. Já é capaz de conversar com qualquer tem um. Tem gente que já é acostumado, entendeu? Desde a primeira vez que ocorre. O cara levanta cedo, assiste Telecurso 2000 e tal. O cara é antenado, o cara é ligado, entendeu? E aí, ela é esse tipo de pessoa, mais comunicativa, mais aberta às coisas. Ela começou a levar um Lero com tripulante espacial e falou, porra, é até legal estar aqui e tal. Estamos tomando uma coca aqui, uma serva. Tudo daorinha. O lance é o seguinte, eu queria uma prova que eu estive aqui pra me levar pra galera pra me tirar onda, colocar foto no Facebook, o cacete. Aí o alienígena também começou a explicar pra ela coisas sobre a nave, fazer perguntas de coisas sobre os seres humanos que ela tentava explicar pra ele, só que ele não conseguia entender por causa da diferença de cultura. Mas ele conseguia entender perfeitamente o idioma inglês, mas não conseguia entender a diferença de cultura. Eu queria ir nesse curso de inglês que esse cara fez. Esse alienígena fez. Ia ser interessante a propaganda desse curso de inglês. Nós conseguimos fazer você aprender inglês, mesmo que você seja de outro planeta. Nossa, fez aqueles cursos que o Pateta faz, como aprender a arte da aviação em 10 lições. O cara lê 10 lições, já monta o avião e sai voando. Então, ele fez isso aí, como aprender inglês sozinho. Nesse papo todo, ela chegou até a ver um mapa estelar na nave, ficou curiosa sobre esse mapa e perguntou pra ele. Eu tô imaginando, sabe o que é, brother? É uma parede da nave, ou tipo um quadro assim do da Vinci marciano, e do lado um mapa. Você consegue conceber um mapa estelar feito por uma população que tem tecnologia suficiente pra fazer uma viagem interplanetária? Se você conseguir um mapa estelar pendurado na parede, pregado, com preguinho. Eu não tava pendurado na parede, era um mapa, um holograma tridimensional. Você não tem visão. Ela não fala isso não. Ela fala que ela viu na parede a porra do mapa, pendurado com barbante de cacete. Tava pregado com parafuso de rosca na parede da nave. Com bucha, né? Com bucha. Você tem que entender que é troca de tecnologia entre espécies mais avançadas e espécies menos avançadas. Nós somos mais avançados em pregar quadros nas paredes. A alienígena é mais avançada em criar naves e viagem pelo espaço. Tá aí, você matou a charada. O que os caras querem que é isso, é aprender a pendurar quadro na parede. Ela viu o mapa estelar e ficou curiosa sobre aquele mapa e perguntando onde que estava o planeta deles, né? naquele mapa. Aí ele vira para ela e pergunta: você consegue localizar a Terra nesse mapa? Aí ela fala: eu não. Então não tem como eu mostrar para você onde está meu planeta aqui. Se você não vai mostrar o seu, eu também não vou mostrar o meu, não. Sou otário. Enfim, e aí no final dessa troca de ideia, pegou celular, MSN e tal. E aí ela falou assim: pô, me dá uma prova que eu tive aqui pra mim tirar onda com a galera, pra mim provar e tal. O tripulante espacial deu ela um livro. Agora eu te pergunto, sério, agora é sério. Hoje, na época dela não, mas hoje nós conhecemos iPad, tablet. Será que o cara fez uma viagem interdimensional? Será que ele ainda usa livro impresso? Não, sério mesmo, ele usa papel, celulose? Talvez ele seja um saudosista que não quer se aderir à modernidade da sociedade dele. E hoje, se ela chegasse aqui, mesmo se ela saísse da nave com o livro, o pessoal ia falar: eu encontrei isso em qualquer banco ali na esquina. Isso não é prova que alienígena nenhum existe, não. Enfim, mas antes dela sair da nave, o cara foi lá tomar o livro dela, porque falou que o superior dele deu um esporro nele. Ele falou: porra, você vai dar nossas paradas pros outros, você nem conhece. Mulher, o cacete. E aí ele foi lá e tomou o livro dela de volta. Falou: não, infelizmente você não vai levar a prova nenhuma e tal. E você só vai embora mesmo. E prazer em te conhecer. Ele vai deixar você ter suas memórias. Tem isso memórias. Também. Ele falou que não ia adiantar ela levar o livro, que eles iam apagar a memória dela. Eles fizeram isso tão bem que ela lembra disso. Eles não desenvolveram a tecnologia dos agentes do MIB ainda. Temporalizador neural. Isso aí, eles ainda não desenvolveram essa tecnologia tão bem quanto Steven Spielberg. Enfim, agora voltando à fritada dos ovos, o que acontece é o seguinte: os médicos diagnosticaram tanto a Beth quanto o Barney como pessoas influenciáveis, propensas a aderir realidades fantásticas e imaginativas. Principalmente a Beth, que ela pesquisou e começou a ter mais detalhes sobre o que ocorreu com ela realmente. Né? Ela tinha mais XP nisso. Aí eles diagnosticaram eles, né, o casal, como portadores da síndrome da falsa memória. Que nada mais é, que a gente vê no House toda hora, o sujeito que acredita tanto em alguma coisa fantástica, que é fruto de sua própria imaginação e criatividade, que aquilo torna-se real para ele. Como os casos da falsa gravidez, que o útero chega a dilatar, a barriga cresce e tal, e a mulher só acredita que tá grávida, mas ela não tá. E outras doenças psicossomáticas e tudo. Então, mais um caso complicado de falar, porque tudo que a gente tem é o relato de quem participou, que é a Beth e o Barney, foi os Flintstones, né? a Beth e o Barney, e a opinião médica especializada afirmou que os dois estavam sofrendo um distúrbio, né, emocional e mental, que é o síndrome da falsa memória. E como ela não pôde trazer o livro pra gente, é pra mostrar e tal. Ela até tentou, numa das sessões de hipnose que ela sofreu, tentar desenhar o mapa estelar que ela viu. Isso. Ela desenhou lá, mostrou: isso aqui são rotas comerciais, isso aqui são rotas mais livres. Aqui tá o McDonald's. McDonald's espacial, já pensou? Uma lanchonete no fim do universo. Se você não entendeu isso, pare de ouvir o podcast. E valeu, mochileiro. E tem um caso bastante irreverente, que é o caso Otoko, acontecido em 1968 na Bolívia. Otoko, uma cidade boliviana. O que acontece é o seguinte: uma senhora camponesa de hábitos rurais Valentina Flores, saiu em busca de suas ovelhas numa noite. E quando chegou uma espécie de um curral, onde as ovelhas pastavam, ela se deparou com um ser que ela descreveu como uma criatura de semblante humanoide, de aproximadamente 1,10 m de altura, que estava mexendo nas vísceras das ovelhas que já estavam mortas, como se ele estivesse se alimentando delas. E aí ela reagiu com estranheza, mas num ato de extrema bravura para defender suas ovelhas, ela armou-se de um porrete, um pedaço de pau, e chamou o ET pro pau, meu irmão. E, Wolf, a casa caiu para você. Pulou a cerca e começou a meter paulada no ET. Porrada violenta. O ET... Nessa hora ela ainda não sabia que era um ET, ela pensava que era um ladrão. Quando virou-se o ser interdimensional, ela reconheceu que seria um extraterrestre, porque não tinha as formas humanas, vestia um traje prateado, com vários adereços, vários tubos e tal, coisas de ficção científica típica dos anos 60. E aí ele começou a revidar os golpes da senhorita Flores com uma arma muito tecnológica e avançada. E ela lembra para nós terráqueos, que não alcançamos essa tecnologia ainda, um ioiô. Não seria bem um ioiô? Não, será não, que tinha? Não, porra, é com ioiô. Não. Vem tirar a história toda. Ela lutou com o cara até a morte com um ioiô. É porque, assim, cada vez que ele desferia ataques físicos nela, a arma que estava em sua mão, que possuía o formato quadrado, ia até ela, atingia numa investida e voltava para sua mão, lembrando o movimento de repetição de um ioiô. Pode ser um bumerangue também. Um ioiô. Você quer que seja ioiô? Ele faz aquela parábola, tá ligado? Aquele movimento contra o vento e tal. É uma parada mais complicada. Ioiô não, ioiô é arma assim é mesmo. E aí, uma hora que ele viu que ela não ia desistir, porque ela, a Valentina Flores, é muito determinada, ele guardou seu ioiô, juntou uma sacola com algumas vísceras, algum pedaço de carne de ovelha e tal, ligou uma espécie de uma mochila a jato, uns propulsores a jato que estavam em suas costas, que eram projetados através de tubos, e saiu voando e desapareceu. Ela ficou muito abalada, chocada, procurou autoridades da região e relatou o fato. E aí tem, a gente vai colocar o link no post do site onde a gente retirou a história, e tem uns quadrinhos de jornais da época que estão ilustrando o acontecido e como ela lutou bravamente contra o ser espacial e tal. O fato é o seguinte: é mais um caso que entra na mesma descrição de absolutamente todos os casos anteriores. Nós só temos o relato de quem passou pela situação, que é algo praticamente comum e unânime, quase todos os casos que de relatos extraterrestres que nós conhecemos. Quase nunca tem um observador que não está envolvido com o acontecido, mas possa descrevê-lo porque observou de longe e tal, viu, tirou foto, filmou. E aí é muito complicado a gente falar. A minha opinião, eu não sei o que o Igor vai falar sobre o caso de Otô, é que, pô, ET com ioiô não dá. Não, há duas coisas muito criativas nesse caso, e que não aparece em nenhum outro caso que eu conheço, que é o ET com ioiô e com a mochila jato lá com tripé. Que fazer sair voando pelo espaço e sumir. Tipo, você pode colocar numa nave lá um motor hiperespacial, um motor de dobra igual um Star Trek. Você colocar numa mochila jato um motor que pode quebrar o tecido do espaço-tempo e viajar através do espaço em velocidade maior do que a luz. Detalhe, se o motor é a jato, ele funciona através, assim, usando os conhecimentos que nós temos no nosso planeta, ele funciona através de uma explosão controlada, que é uma propulsão a jato, é isso, uma explosão controlada. Ou seja, o maluco viaja o espaço com uma mochila a gasolina, usa combustível fóssil. Caros, e vocês já viram o tamanho da explosão que é pra lançar um foguete em órbita. Imagina se você quer isso nas suas costas. Agarrado nas suas costas. Esse tamanho de explosão de combustível. Pra ele alcançar a capacidade de saída, meu irmão, eu não posso duvidar, eu não posso falar que é impossível, porque os nossos conhecimentos limitam a compreensão real do caso. Agora falando de forma séria, né? O que nós conhecemos sobre a física terrestre, sobre a química terrestre, sobre as leis da astrodinâmica, nós detemos o conhecimento em nosso planeta, não nos permite compreender essa tecnologia alienígena que, como eu disse, não é possível, mas, ao meu ver, um tanto quanto improvável. Sem dúvida nenhuma, se você precisa viajar anos-luz para comer uma simples ovelha, eu não quero sair da Terra. Muito obrigado, eu estou muito bem nesse planeta. Não quero sair daqui. Cara, tá foda. Será que o planeta, cara, não tinha um fast food, cara? Pô, não tinha nem uma ação, velho. Fazer um sandubinha, pá, três molhos. Não, eu tenho que viajar anos-luz, invadir a propriedade de uma outra pessoa pra comer víscera de ovelha. Cara, esse personagem, que é um extraterrestre, que chega até a Terra e devora animais, ele é comum em vários países, cara. Porque nós temos aqui, no Brasil, um pouco antigo, coisa de 10 anos atrás, o chupacabra, que aterrorizou aí em Minas Gerais, no interior de São Paulo. Eu acho que teve uns casos também no Rio Grande. Temos o chupacabra e, recentemente, temos o caboclo d'água, que é mais um acontecimento restrito ao estado de Minas Gerais, especificamente nas cidades de Ouro Preto e Mariana, que seria mais uma nova versão do chupacabra, o chupacabra 2.0, que é um ser que aparece na calada da noite, devora animais, bezerros, vacas e tal, e às vezes é avistado ou não e tudo, e foge, é pro mato, desaparece, sai voando, vira fumaça, cacete. Então eu acho que isso vem, mais uma vez, é explicado desse imaginário comum, camponês, rural, de que as coisas são explicadas sempre de maneiras fantásticas. Então, ou sempre ou quase sempre, né? Como a gente falou mais pro início, é a ideia de que ou eu explico aquilo que eu não entendo, aquele acontecimento que eu não tenho dados para criticar e compreender, ou eu explico isso através de religiosidade e espiritualismo, ou eu explico através de fenômenos extraterrenos, de fenômenos que são aparentemente fantásticos. Essa facilidade em acreditar no fantástico também tem a ver com, normalmente são áreas isoladas, com pouco contato social. Você vê, principalmente na década de 50, 60, deviam ser grandes seleções de terra, a pessoa tinha lá contato com sua própria família. Acredito que essa Valentina, ela devia morar sozinha, não há nenhuma menção a marido, filhos, outras pessoas por perto. Então ela deve ter uma imaginação bem fértil para sobreviver toda essa solidão. Que triste isso que você falou, cara. Muito triste. Uma imaginação fértil para sobreviver à solidão. Mas isso é psicologicamente aceitável. Tá bom. E temos aí os casos brasileiros, né, os casos nacionais de contatos imediatos com seres ou com aeronaves extraterrenas. Entre os casos que nós estávamos selecionando, são vários, né? Eu até citei aqui o chupacabra. Na época houve vários relatos de contato imediato e de até enfrentamento. Teve um bombeiro que chegou a falecer na zona da Mata Mineira, que eles atribuíram a morte dele ao chupacabra e tudo. Nós selecionamos alguns, e esse aqui talvez seja um dos mais importantes, porque foi o primeiro caso de abdução que se tem registro no mundo. E ele é brasileiro. Ele não foi o primeiro. Só para esclarecer, para não parecer que a gente falou coisa merda poucos minutos atrás, esse é o primeiro caso de abdução. Quando nós comentamos sobre o caso Betty e Barney Hill, ele era o primeiro caso que foi divulgado em grande escala. mas ele não foi o primeiro que ocorreu. Esse ocorreu antes, esse é o caso do Antônio Vilas Boas, ocorreu antes, mas ele foi divulgado só depois do Bat Barney Hills. No frigir dos ovos, Vilas Boas, Antônio Vilas Boas, era um fazendeiro mineiro da cidade de São Francisco de Sales, que alegou que um dia ele estava em sua plantação e tal, ele viu pontos luminosos e o que é comum e típico de todo caso de avistamento alienígena, que é pontos luminosos e tal, luzes rasgando o céu. Um dia ele estava em seu quarto com seu irmão e o seu irmão foi dormir e ele viu uma luz como se quisesse entrar pela janela. Ele fechou a janela de medo, chamou o irmão e ele disse que a luz subiu até o telhado e ela conseguia trespassar pelas fendas. Eles ficaram admirando aquela luz e tal, e uma hora ela desapareceu. Na madrugada de 16 de outubro de 1957, o Antônio Vilas Boas estava andando sozinho por sua propriedade, que ele estava arando a terra, quando ele viu uma luz vermelha que se aproximou e foi aumentando progressivamente de tamanho, que ele afirma que era um objeto oval, brilhante e que girava em alta velocidade, que o engoliu e o levou para o interior de uma nave extraterrena. Ele fez um tour pela nave, conheceu a nave, conheceu alguns tripulantes e tal. Ao entrar dentro da nave, o humanoide ele se aproximou do Antônio Vilas Boas, retirou toda a sua roupa, ele ficou completamente nu. Completamente nu dentro da nave. Se sentiu inconfortável por isso, mas qualquer resistência era inútil. Normal, passou com o tempo. Passou rapidinho, vocês vão ver logo, passou rapidinho. Aí eles jogaram um óleo em cima do corpo dele. Esse óleo era interessante que, apesar do Antônio Vilas Boas achar que era um óleo, a sua pele não ficou oleosa, não ficou pegajosa. Aí começa uma parada estranha. Olha só, o cara entrou na nave, foi abduzido, tá sob uma tensão foda e tal. Chegou lá, arrancaram a roupa dele, começaram a esfregar um olhinho no cara. Vocês vão ver com o cerro da história, o que esse óleo foi? Depois vieram fazer, o alienígena trouxe um cálice. Com esse cálice ele inseriu um tubo, inseriu a extremidade de um tubo no cálice, a outra extremidade ele aproximou do queixo do Antônio Vilas Boas. Ao se aproximar do queixo do Antônio Vilas Boas, Vilas Boas sentiu que começou a sugar a sua pele e começou a jorrar sangue para dentro do cálice. O alienígena repetiu isso, encheu até a metade do cálice, depois fez isso com do outro lado do queixo. Após isso, o alienígena deixou ele sozinho na sala em que se encontrava, a porta se fechou e ele ficou lá dentro. Aí, ele relata primeiro que a sala foi inundada por uma fumaça mal cheirosa, ele vomitou foda, tava nervoso, cacete. A fumaça dissipou, a sala estava iluminada, tinha uma mesa ao centro, uma maca, algo que lembrava uma cama. De uma luz, de um extremo, veio mais um alienígena, só que dessa vez ele aparentava ter as formas femininas de uma mulher terrena. Mas não é uma terráquea qualquer, é uma terráquea gostosa. Ele fala que apesar dela ser baixa, dela ter baixa estatura, ela era muito bonita. Tinha cabelos loiros, olhos azuis e semblante angelical, e que ela era muito bonita e que a alienígena começou a se lançar sobre Antônio Vilas Boas e provocando sexualmente. Começou a esfregar seu corpo no corpo dele e tal, seduziu-o e Antônio Vilas Boas consumou o ato sexual com alienígena, que segundo ele, consumou várias vezes. Por quê? Porque ele é um galão, entendeu? Ele é um cara que ele não mole não. Ele tá ali naquela... Ali que tá. Começa um negócio que eu não... Que como se eu tivesse acreditando na história, o cara... Se você acreditou até aqui, essa parte eu acho difícil você acreditar. O cara que tá, que se ele tivesse me contando, eu falo assim, pô, Léo, rolou isso comigo e tal, assim, lá, eu ia falar assim, porra, Você foi abduzido, o cara arrancou a sua roupa, tirou sangue de você e você ficou lá esfregando óleo foda no corpo e tal, olhinho e tudo. Entrou uma fumaça, vomitou, nesse estresse todo. Você ainda traçou a mulher, cara? Pô, várias vezes, que ele não disse que traçou uma. Traçou várias vezes. E quando a mulher já tava cansada, não queria ele mais, ele ainda queria mais. A mulher teve que dar um empurrão nele, jogar ele pra lá. Dispensar ele, falar, ó, tô com dor de cabeça, dor de cabeça espacial. Um detalhe peculiar sobre a aparência da alienígena é que ele relatou que ela possuía os pelos pubianos e os pelos da axila vermelhos. Só que isso não o incomodou, porque... Tinha cabelo. Não, o mais curioso é que ela tinha cabelos nas axilas e, no, na, e pelos pubianos. Uma espécie desenvolve toda uma tecnologia para viajar pelo espaço... E não inventa a gilete. Não, brother. Não inventa o Prestobarba. Prestobarba de maneira nenhuma. Aí vai aquele detalhe que eu já coloquei antes. Eles estão aqui pra trocar tecnologia. Mostra o seu que eu mostro o meu. Vocês me dão um Prestobarba que eu dou uma tecnologia altamente avançada pra viajar pelo espaço. Pode parecer que nós estamos ridicularizando o caso. Mas, voltando àquilo que eu disse no início do programa, tudo o que acontece, quando acontece no Brasil, é mais engraçado. Então, o cara, ele não foi só abduzido, igual a Beth e o Barney Hill. Os caras foram abduzidos, passaram pela lavagem cerebral foda, apagaram a memória, tiveram que fazer tratamento cacete pra lembrar, ficaram sendo apavorados com sonho, não. O cara foi abduzido, lembra de tudo, inclusive comeu uma alienígena, mano. Traçou a mulher sem dó, sem piedade, três posição, pau quebrou. E aí, o que acontece? Quando acabou lá, que ela falou com ele que ela tava com dor de cabeça, isso a gente não tá brincando. Ele relata que ele procurou ela outras vezes e ela o rejeitou, né? Fez gestos mostrando que ela já estava cansada. Essa é a palavra que tá aqui no relato que nós temos, né? Ela estava cansada. Verdade. E aí ela pegou e apontou pra barriga dela, pro ventre. Pra ele. Depois apontou pra ele. E apontou pra cima, pro céu. Meio que sinalizando que ele seria o pai de uma criatura que nasceria entre as estrelas. E é um cruzamento entre as raças e tal. Eu acho que o Antônio Vilas Boas, quando ele tava inventando a história... Ó, quando ele tava relatando a história... Ele ignorou alguns detalhes concernente à reprodução humana. Ele esqueceu a questão de gameta, de óvulo e de compatibilidade de gene. Eu não sei. Acho que ele só deu uma esquecidinha aí, né? Nessas pontos. Mas ô Leandros, eu acho, na minha opinião, que essa humanoide, ela pode ter sido criada em laboratório especialmente para reproduzir com ele. Olha aí, é. A imaginação a todo vapor. Por quê? Eu estou fazendo a previsão. Dentro de 3 anos o Igor vai falar que teve um contato imediato também. Ele já mostra sinais de que ele está propenso a esse tipo de acontecimento. Antônio Vilas Boas seria, então, o pai de um ser entre raças, né? Se é que a gente pode, essa característica, né, classificar dessa maneira, raça humana e uma raça alienígena e tal. Sobre esse caso, há várias coisas curiosas. Primeiro, é que a gente observa, vendo esses casos, ufólogos, é que há várias coisas que estão escassas no universo afora da Terra. Uma... é alimento. E um ET vem aqui pra Terra se alimentar. E a outra é pica. E a outra é homem. Essa mulher tem que viajar anos luz para chegar até aqui para ter um filho com um terráqueo qualquer lá do interior de Minas Gerais. Qualquer não, porra. O cara é uma máquina. Se ele precisa, a pessoa precisa viajar tanto para chegar até aqui para ter um filho, o universo está com grandes problemas fora da Terra. Então, o Antônio, após fazer o que fez, ele foi levado para fora da aeronave, né? Ele tentou pegar um objeto que seria uma prova de que ele teve a bordo dessa aeronave, mas os alienígenas o impediram e tomaram o objeto de volta. Novamente, isso é usado para não ter nenhuma evidência. E aí a nave sumiu, desapareceu num buraco interestelar, e o Antônio calculou que teria ficado no interior do OVNI de 1h15 da manhã às 5h30 da madrugada. Só fazendo sexo. Portanto, portanto, mais de 4 horas bombando. Enfim, o caso de Vilas Boas, ele não teve tanta repercussão no Brasil, tanto é que tem outros casos que envolvem OVNIs, extraterrestres e brasileiros muito mais famosos que esse, mas é o primeiro caso que teria ocorrido na história do século XX, o primeiro caso de abdução. O caso das máscaras de chumbo. Esse caso, ele é muito especial pra mim. Porque esse caso, a primeira vez que eu ouvi falar dele, foi quando eu tinha 13 anos, eu tava vendo aquele programa Linha Direta. Pra quem não lembra, Linha Direta era um... tipo assim, era um programa do Zé do Caixão, apresentado por um maluco que parece o Cid Moreira. Então, o Linha Direta mostrava casos criminais ou que estavam sem solução ou que já tinham sido resolvidos, mas que eram muito caóticos, tipo o bandido da Luz Vermelha, esse tipo de caso. Então, era a Globo aí explorando o imaginário do horário nobre. E esse caso, na época, eu lembro que eu fiquei com tanto medo que eu não vi o final dele. Eu não vi a parte final, conclusiva mesmo, na Linha Direta. E o Linha Direta, ele dava medo, ele dava medo. Ele tinha um cara, o Marcelo Rezende, que ele era tipo assim, um velhinho maluco comportado. Então assim, ele tinha a cabeça branca e tal, ele tinha aquele olhar, aqueles olhos grandes e tal, de gente louca. Só que ele usava terno e gravata, o que dava a menção de seriedade no que ele estava fazendo. Então ele falava assim: você vai ver agora o que aconteceu no interior de Minas Gerais. Dois amigos que foram para o mato. E aí ele dava muito medo, realmente. Era um cara que amedrontava, e o boa noite dele era quase que sangrio. Era boa noite. A própria abertura daquele programa dava medo. Bem, vamos falar o que interessa, o caso. Esse caso ocorreu em 1966, ele foi no alto do Morro do Vintém, no bairro Santa Rosa, em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. O mais interessante sobre esse caso são duas pessoas, de novo, comuns, são duas pessoas comuns da cidade, o Manuel Pereira da Cruz e o Miguel José Viana. Eles acordaram num dia, e nesse dia a rotina deles foi completamente diferente, anormal do que costuma ser. Eram pessoas comuns que de um dia para o outro começaram a agir estranhamente. Ninguém sabia explicar porquê. Depois que eles foram encontrados mortos, as pessoas começaram a relacionar os fatos e ver o quão estranho foi o comportamento deles nesse dia que eles morreram. Eles trabalhavam numa oficina radiofônica, e eles acordaram um dia e compraram vários objetos estranhos. Compraram objetos de como se eles fossem escalar uma montanha, entrar na selva, fazer campo, mato para se alimentar, viver o estilo da selva mesmo. E fizeram um dos objetos que mais peculiar que foi encontrado com eles perto do corpo deles, e foram duas máscaras de chumbo. Eles compraram esses utensílios, compraram alguns remédios também, algumas drogas, e subiram o morro do Vitém, subiram lá. Nesse dia que eles subiram lá, houve uma forte chuva, e várias testemunhas afirmaram terem visto uma luz estranha vindo do morro do Vitém. No outro dia... No outro dia os dois foram encontrados mortos em cima do morro. E até hoje a polícia não sabe como que eles morreram. Várias autópsias foram realizadas no corpo, eles foram exumados depois de alguns anos e realizado mais autópsias. E o laudo ainda é inconclusivo. A única coisa que eles puderam verificar é que eles foram expostos a algum tipo de radiação. Com eles foi encontrado um bilhete um tanto enigmático também. O bilhete tinha duas informações: 16h30 horas, estar no local determinado; 18h30 horas, ingerir cápsula após efeito, proteger metais, aguardar. O fato é os caras, há provas de que eles compraram narcóticos, drogas, né? Sim. E que eles foram pro mato num temporal foda e com as marcas de chumbo e tal, e morreram. Esse caso, ele é intrigante porque ele é muito enigmático. Tem um bilhete foda, acharam sinais de exposição à radiação, que é coisa que você não acha em qualquer lugar, material radioativo, principalmente nessa época. Você não podia ir na padaria comprar 3 pão e 1 pedaço de urânio, não era assim que funcionava. Nem hoje é assim, pô. Não duvide do Paraguai. É um caso um tanto enigmático. Entre os casos brasileiros que nós selecionamos, esse é um caso que dá margem a uma interpretação mais séria, porque houve um acontecimento que nos outros não se tem registro, que são observadores que não passaram pela experiência, mas que viram os caras indo para lá, viram luzes, ouviram barulho e tal. E isso aí que complica a história. Falando em teses mais sérias, você tem a opinião do padre Osmar Gonçalves Quevedo. Padre Quevedo, muito conhecido aí para quem estuda, quem lê essa parte de ocultismo, de parapsicologia. O padre Quevedo, ele fala desde receita de bolo até ocultismo, ufologia, parapsicologia, metafísica. Ele é o cara típico para ter um programa no History Channel. Ele explica esse caso como que era uma, possuía características de pessoas que estavam sendo submetidas a testes mortíferos de ocultismo. Isso era um teste que normalmente você, sob a influência de uma droga e radiações luminosas, você poderia despertar o seu terceiro olho, poderia olhar o seu interior, poderia acessar a sua parte espiritual. Quer dizer, você ingerindo alguma quantidade de droga, você pode acessar várias coisas. Várias partes do seu espírito. Dependendo da quantidade de droga que você ingere, meu irmão, você acessa o que você quiser. Então essa foi a explicação do padre Quevedo. Obrigado. Ele estava fazendo algum tipo de ritual de ocultismo para acessar, ter alguma experiência metafísica, parapsicológica e coisas do tipo. Ô Igor, não sei se você sabia, mas o Brasil tem sua própria Área 51. Você sabia disso? Não sabia. Onde que é a Área 51 do Brasil? Tem uma cidade no interior de Minas Gerais chamada São Tomé das Letras. Já ouviu falar? Não. São Tomé das Letras é uma cidade onde lá é o paraíso dos hips. Sabe esses caras que fica... Sim, sei. Que fica vendendo brinquinho, pá, tal. Aqueles arame retorcido, tal. Esses caras, a faculdade deles é lá. Eles formam lá. Faculdade de hip. Aí, lá tem alguns líderes espirituais alternativos, né? De religiões não convencionais. Que os caras ingerem lá chá de cogumelo, substâncias duvidosas. E deita lá, diz que é uma casa de cristal, uma casa em forma de pirâmide no alto de uma serra. Os caras deitam lá, chapadão, olha pro céu e diz que tem contato com ET lá e tem tudo. Foda. A parada lá é o ponto turístico extraterrestre. Quando o extraterrestre vem pra Terra, é uma paradinha em Varginha, uma paradinha em São Tomé das Letras. Verdade. Comprovado. E há uma explicação mais, digamos, mais real, mais racional para o evento, uma tentativa de explicação mais racional, que são técnicos em eletrônica, fundamentaram a hipótese de que os dois eles estavam fazendo algum tipo de experiência lá, envolvendo algum equipamento eletrônico, estavam num local alto, eles trabalhavam com isso, e estava tendo um temporal, estava tendo muita chuva, eles podem ter sido atingidos por um raio. E que não foram identificadas queimaduras no corpo por causa da decomposição do corpo. Que apesar de que o corpo só foi encontrado no dia seguinte por um rapaz, os detetives locais só chegaram lá 6, 7 dias depois. E era a eficiência da polícia brasileira. Não é mais assim, não. Um fato de que vai contra uma hipótese de que tenha sido um assalto seguido de homicídio é de que eles foram encontrados com seus pertences, inclusive dinheiro. Nenhum dinheiro dele foi roubado, ele continuava com os 157 mil cruzeiros que estava no bolso, 68 dólares na época, além dos relógios e tudo, nenhum pertence foi tirado deles, não. Agora falando sério, é um caso que, assim, ele é verdadeiramente intrigante devido a isto que a gente já falou. Existe testemunho, realmente, o que aconteceu com eles não é uma morte comum, ela não foi explicada, as autópsias não conseguiram chegar a uma conclusão. E isso tudo faz com que a gente possa classificar esse caso aí como o top dos casos que envolvem extraterrestre e brasileiros. O caso das máscaras de chumbo. Mereceu um programa na linha direta. Invasão alienígena. O que faríamos se essa porra acontecesse amanhã? Primeiro vamos fazer um resumo de como seria a invasão alienígena, pegando todos esses relatos que a gente tem de supostos... Não, os relatos que a gente tem não vale, vai ser muito luz. Ele vai batindo nelas, não vai passar, vai vir uma loura com cachoeira vermelha, nós vamos meter nela e tal. Vamos pensar aqui em uma nação. Você não deixou completar, pegar esses relatos mais os filmes, o cinema, a arte, os livros, o imaginário todo e ver como que seria uma invasão de um alienígena aqui. Porque é o seguinte, o que a gente tem que ter em mente primeiro é que se uma população alienígena conseguiu chegar até o planeta Terra, nós, mesmo sem maiores observações, o que nós podemos afirmar com toda certeza é que a tecnologia deles está, não vou falar infinitas vezes, porque é muito exagero, mas a tecnologia deles está muito avançada em relação à nossa, pois nós estamos muito longe de conseguir fazer viagens interplanetárias tripuladas. Então, tomando isso como base, se os caras chegarem aqui e ocorrer as vias de fato, os confrontos militares, nós já estamos numa desvantagem foda tecnológica. Mas pode acontecer duas coisas, né, nesse acontecimento. Eles podem ter atingido um desenvolvimento tecnológico alto e, junto com esse desenvolvimento tecnológico, ter atingido um desenvolvimento filosófico, religioso, cultural, cara, avançado. Eu não digo isso. Que cara, possa conviver com outra espécie, aceitar. Observando, isso é lógico que analisando o raciocínio humano, do ser humano. Observando a história, nós vimos que o desenvolvimento tecnológico está extremamente atrelado ao desenvolvimento bélico, armamentista, militar, paramilitar. É muito difícil desunir as duas coisas. Não, sem dúvida que está atrelado ao desenvolvimento militar. A questão que eu estava colocando é que, por exemplo, a sociedade no nível de desenvolvimento atual, junto com o desenvolvimento tecnológico e junto com o desenvolvimento filosófico que a gente atingiu. Se a gente estivesse no lugar dos desbravadores, dos conquistadores espanhóis chegando na América, a gente não ia exterminar toda a população indígena daqui, igual eles fizeram. Então, falando se, é complicado. É. Muito complicado. Porque nós assistimos hoje, 2012, ações militares e paramilitares que têm justificativas humanitárias e têm reais intenções pura e meramente comerciais, e essas ações elas correspondem a um número incrível de baixa civil, vide Oriente Médio ou África, o que seja. Então, eu acredito que isso não é uma justificativa plausível, porque um Estado soberano que consiga patrocinar uma empreitada dessa, eu acho que ele não vai só para trocar ideia e ver, e aí, vamos trocar informação, vamos evoluir junto e tal. Eu assim, opinião particular, eu acredito que não seria bem assim, não. Esse exemplo que você deu, que se os espanhóis chegassem aqui hoje e tal, com a nossa mentalidade, o que nós alcançamos em desenvolvimento filosófico e compreensão acerca de cultura, de sociocultura e tal, nós não íamos dizimar os índios. Eu acho que nós íamos dizimar os índios, sim, com justificativas diferentes, ou usaríamos outros meios que seriam mais humanitários para fazê-lo, mas que nós íamos conquistar e pegar a porra toda, e assim. Choque entre culturas desenvolvidas e outras culturas mais atrasadas, pelo menos no exemplo da humanidade, que é o único exemplo que a gente tem que pode usar mesmo, e sempre foi do mais forte, mais desenvolvido, sobrepondo, destruindo e dizimando o menos desenvolvido. Sim, a nossa esperança é que a história também possui exemplos de organizações sociais menos desenvolvidas tecnologicamente, usando o subterfúgio de possuir um conhecimento mais aprimorado do campo de batalha, que no caso seria a terra, usando deste conhecimento, conseguiu resistir em invasões de países mais desenvolvidos e de nações bellicamente, militarmente mais desenvolvidos. A grande lição desse exemplo histórico é Vietnã e Estados Unidos. Então, sim, a esperança, no caso de uma guerra entre os mundos, pois nós temos acreditamos ter, né, o conhecimento e a familiaridade maior com o campo de batalha, é possível que nós possamos superá-los em número. Pois eu acho que uma viagem interplanetária com um número superior a 7 bilhões de habitantes é algo um pouco tanto complicado. É igual a gente está falando. Não é possível, nós não conhecemos tudo disso que é suposição. Nós não somos especialistas em ufologia, em ficção científica extraterrena. A gente está falando a nossa opinião aqui. Mas tem aquele lance também que o cinema nos ensina. Onde eles perdem em número, eles ganham robô, android, o cacete, né? E a outra coisa também que o cinema nos ensina é que se tudo estiver fodido, sempre tem um presidente dos Estados Unidos louco pra entrar numa aeronave e atacar uma nave alienígena pra defender a Terra. Pegar um F-15 e destruir uma espaçonave com um escudo plasmático foda. Eu acredito que realmente, se tivesse incursão alienígena sobre a Terra, mesmo se eles vierem com o papo de que não, nós viemos em paz e tal, eu acho que é papinho. Primeira coisa que tem que fazer é todo mundo pra debaixo da Terra, bunker, meter bomba atômica e depois bate papo. É estilo Bob, mete o tiro e depois conversa. Se o tiro pegar no joelho e tal, e ainda der pro cidadão conversar, a gente conversa. Caso contrário, você, Igor, pra onde você iria numa invasão alienígena amanhã? Não sei se teria algum lugar seguro. Eu iria pra Ilha de Lost. Lá ninguém ia viajar, não. Joga fumaça preta lá e... Eu ia pegar um voo. Então... Voo 815, né? 815 da Oceanic. Ia pra Ilha de Lost. Tava lá na proteção de Jacob. Certo, certo. E você ia pra onde? Eu vou pro Jack. Você vai pro Projac? Eu ia pro Projac, brother. Eu ia morrer abraçado com o William Bonner falando boa noite. Porque o Jornal Nacional ia estar transmitindo a invasão alienígena. Atenção, essas são imagens reais. Podem chocar à vontade e agir com muito pânico. Vamos morrer. Não, o Antônio morreu 17 de janeiro de 1991. E o filho dele nunca veio conhecer ele. Ah, mas ele vai vir pedir pensão de alguém, pode ter certeza. Ele comeu a pensão. Shut your heart and you're to blame. You give love. Então, você que ouviu até agora esse podcast do Nerd Diário, e você que quer mandar sua participação, seu comentário, sua indignação, que nós esperamos que tenha muitas, o seu elogio, a sua crítica construtiva, desconstrutiva, da forma que você quiser, você pode nos contactar através do nosso e-mail, onerddiario@gmail.com, que nós vamos considerar ler e considerar o seu comentário e comentar no próximo programa, na sessão de leituras de e-mail, assim como essa. Valeu? Só avisando para a pessoa mandar com o nome, a cidade que está falando e o estado, e a idade, se possível. Então tá, é isso aí. CPF, RG, conta de banco, nome, idade. Não, identifique-se como quiser, fique à vontade. Pode usar um apelido, não precisa usar um nome verdadeiro, mas mande um modo de identificar-se. Por exemplo, aqui... vai mandar sem nome, eu vou ler um e-mail aqui sem nome, tá? Do sem lugar, de lugar nenhum. Se você for um alienígena, pode mandar o planeta, as coordenadas dele, vai ser bem útil. Vou mandar o seu mapa estelar, nós vamos analisar de força. Então, repetindo, nosso e-mail é onerddiario@gmail.com. onerddiario@gmail.com. Não precisa repetir tanto, não, tá no post, é só você clicar, copiar e colar no seu e-mail. É isso aí, o link tá no post. Então, comenta, deixa seu comentário, curte, compartilha no Facebook, divulga. Se você não quiser fazer nada disso também, só escuta. Então, galera, é isso. Muito obrigado pela audiência. Espero que vocês gostem desse nosso projeto. E até o nosso próximo encontro. E eu fico por aqui. Aqui é Leônidas Rocha. Até a nossa próxima. Aqui é o Igor da Terra. Até mais.